É bem melhor que só existir. Por isso temos que resistir e nunca se deixar abater. Já cansei de sofrer, agora eu quero sorrir, porque já sei o que quero fazer. Nada nem ninguém vai pedir. Eu sei que só depende de mim. Tô bem inspirado e confiante, foco no trabalho é constante. Agradeço a Deus por mais uma chance. Ciente que tudo que eu fizer no dia de hoje já é muito, mas ainda não é o bastante. Quero conquistar os sete mares, voar alto cortando os ares, correr rápido em todos os lugares, viajar e conhecer as cidades. Quero viver a vida de verdade, aproveitar a minha pouca idade, sabe? Quero fazer um peão, uma boa refeição na laje, tarde, com risada e um bom som, juntamente com os irmãos. É vibe, cabe umas doses e umas reflexão, que sempre forma as visão e dá base. Chave é saber que Deus é quem formou essa união, tudo graças a um bom freestyle. Viver é bem melhor que só existir. Por isso temos que resistir e nunca se deixar abater. Já cansei de sofrer, agora eu quero sorrir, porque já sei o que quero fazer. Nada nem ninguém vai pedir. Eu sei que só depende de mim. Viver é bem melhor que só existir. Por isso temos que resistir e nunca se deixar abater. Já cansei de sofrer, agora eu quero sorrir, porque já sei o que quero fazer. Nada nem ninguém vai pedir. Eu sei que só depende de mim. Onde o caralho cê tá na guerra? Good vibes, não tem espaço nessa atmosfera. Só bala perdida, a barca apagada é quem te mata. Se mirar não erra, se for pra errar então nem mira. Quem sabe que não atira tá tirando, hein? Se for pra trocar nós tá trocando, hein? Tira tudo tipo stalkiano, truques tipo nanis, prende os mano. Foda-se, eu quero uns milhão por rap bombastic, Ibrahimovic, linha dinamite, marcha no Megane, rouba mega cena. Dane-se a madame, tia dando em cena, tiras no vexame, tiramos as algemas, vira. Viramos enxame, sem série nem pena, tipo um tsunami. Vingando a sentença, tipo um origami. Dobra a concorrência, sangue, Deus é excelência, o resto é semelhante. Hip hop, essência, mas fedendo a sangue. Quem é da quadrilha não fecha com quem chegou esses dias e quem tava antes. Todo santo dia eu sou iniciante, tenho teorias e sou praticante. Sou um pacifista, mas bem protestante. Se é dinheiro pouco, nós temos bastante. Passando um sufoco, tivemos um levante. No corre do troco, tamo a todo instante. Sinto e absorvo, só interessante. Simplesmente solto um velho ignorante. Lindamente louco, rap ambulante. Magrão!